baixinho. Vamos mais pra frente, vamos ensinar. Vamos chegar aqui! Eu pergunto e você responde. Vamos, é. Direita, esquerda, no meio. Sucesso, tchaka! Israel Novaes e Piscinico, passou também por aqui Gustavo Mioto, Para de Marra. E a dupla Fernando e Sorocaba com Veneno. Eu tô indo pro nosso terceiro bloco, vem aí o intervalo comercial, mas eu já volto. Nessa terça-feira, dia 31 de dezembro, é o Central do Sertanejo, comigo Silvio Ferraz. Conto com a sua audiência no terceiro bloco, hein? Feliz 2014! Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Expert em dance music? Sentes que já nada te surpreende? Então escuta. And the mix. Mixagens do DJ Marcelo Domingues e outras sonoridades todas as quintas-feiras às 7 da manhã na Antena Best. DJ Marcelo Domingues. Eles lá fora, para eles no trânsito. Nós cá dentro, a curtir a brava. Pois é, a vida tem dessas coisas. Já sabem, de segunda a domingo, entre as 8 e as 9 da manhã, podem contar comigo para vos levar por bons caminhos. Hora de Ponta, segunda a domingo, comigo, Carlos Bonaparte, na Antena Best. E muito mais. Hard Zone, sábados, 7 da manhã, na Antena Best. Mais um dia que nasce, mais um engarrafamento em que te metes. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Bom, se vieres por aqui, talvez chegues mais pressa. É que na Antena Best é sim, livre trânsito. Assim chegas primeiro às novidades. Livre trânsito, 30 minutos diários com as músicas que acabaram de chegar. De segunda a sexta, a partir das 9h30, com o Carlos Bonaparte, na Antena Best. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Tô de volta com mais Central do Sertanejo pra você nessa terça-feira, 31 de dezembro. Como é que vai ser o seu Réveillon, hein? Vai esperar aí os fogos da meia-noite, né? Vai passar com a família, vai estar com os amigos, ou vai misturar tudo? Vai passar um cadinho em cada festa, vai passar na festa da família, vai na festa dos amigos e ainda vai curtir o Réveillon na praça. Como é que é isso, hein? Me conta! É o Central do Sertanejo, terça-feira, 31 de dezembro, vamos falar aí do cantor Lucas Luco. Lucas Luco lança a primeira música de trabalho de seu novo CD, que se chama Tá Diferente. O cantor sensação da música sertaneja, Lucas Luco, lança videoclipe da música Mozão. É a música estourada em todo o Brasil. A canção é a primeira música de trabalho do CD Tá Diferente, o segundo da carreira do artista e o primeiro pela Sony Music. O álbum de Lucas Luco chega às lojas em janeiro de 2014. Tá chegando, hein? Tá chegando janeiro de 2014. Vamos ouvir Lucas Luco, Mozão, abrindo a terceira sequência. Oh, mozão, cheguei à conclusão. Já faz tempo que a gente fica. Pós-namor, sei lá, a gente enrola. Eu sinto falta de você quando não está aqui. Sei lá,

final de tudo, você continua viva dentro do meu mundo. E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Pra mim. Fechando a nossa terceira sequência do Central do Sertanejo, a dupla Zezé de Camargo e Luciano, Teoria. Seguimos também Bruno Marrone, Vido Fumê e Lucas Luco Mozão. É a terceira sequência do Central do Sertanejo que vai ficando por aí, né? Vem aí a quarta e última, logo depois do intervalo comercial, eu conto com a sua audiência. 31 de dezembro, terça-feira, é o Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz. Te desejo de todo o coração um feliz 2014. Conto com a sua audiência em 2014, hein? E também conto com a sua audiência no próximo bloco, o último bloco dessa terça-feira. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com o Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo de volta, nosso quarto e último bloco dessa terça-feira, 31 de dezembro, véspera de ano novo, é 2014 chegando. Eu desejo para você, para toda a sua família, um 2014 com muita paz, esperança de dias melhores e muita saúde, que é o que vale a pena, né? Vou falar aí do Zé Henrique e Gabriel. Zé Henrique e Gabriel assinam com a gravadora Som Livre. A dupla sertaneja Zé Henrique e Gabriel acaba de assinar contrato com a gravadora Som Livre. O primeiro CD dos sertanejos chega na nova gravadora, deverá sair no início de 2014 e deverá incluir a sua nova música de trabalho romântica, Homem que é Homem Chora. Chegando aos 10 anos de carreira, Zé Henrique e Gabriel se caracterizaram pelas músicas românticas. Um de seus últimos sucessos, Por Baixo e Por Cima, foi com a participação de Jorge Mateus. E nós vamos conferir agora aqui no Central do Sertanejo, música romântica de qualidade, sertanejão de primeira, Homem que é Homem Chora, Zé Henrique e Gabriel. Se acaso um dia encontrar um homem triste a chorar, se for por amor, é amor de verdade, pode acreditar. Um homem chora, chora, chora. Quando ama, chora. Se ficou sozinho, chora. Homem que é homem, chora. Vai me ver com lágrimas nos olhos, toda vez que me bater saudade. Eu não tenho vergonha disso, esse sentimento é bem mais forte. Eu só não tive sorte, mas não sou covarde. Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora. Quando não cabe dentro da gente, a gente põe pra fora. Pode rir que eu não tô nem aí, coração ignora. Homem que é homem chora. Vai me ver com lágrimas nos olhos, toda vez que me bater saudade. Eu não tenho vergonha disso, esse sentimento é bem mais forte. Eu só não tive sorte, mas não sou covarde. Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora. Quando não cabe dentro da gente, a gente põe pra fora. Pode rir que eu não tô nem aí, coração ignora. Homem que é homem chora. Não vou negar